Gaúcho. Isso é tudo, Amorim. A Roche B. Do que adianta você tá com ele se a sua boca ainda tá na minha? Larga aí esse cara e fica comigo. Sei que quando você fecha os olhos você vê meu rosto. Assume aí que a sua cama sente falta do meu corpo. Tá na hora desse cara saber que você tem outro. Eu vou soltar a bomba e todo mundo vai saber quem é que te beija gostoso e faz sua cama tremer. Eu vou soltar a bomba e ela vai explodir. Conta logo pra ele ou sua casa vai cair. E com o repertório mais gostoso do Brasil, Simona, isso é tudo, os olhos, você vê meu rosto. Assume aí que a sua cama sente falta do meu corpo. Tá na hora desse cara saber que você tem outro. Eu vou soltar a bomba e todo mundo vai saber quem é que te beija gostoso e faz sua cama tremer. Eu vou soltar a bomba e ela vai explodir. Conta logo pra ele ou sua casa vai cair. Eu vou soltar a bomba, todo mundo vai saber quem é que te beija gostoso e faz sua cama tremer. Eu vou soltar a bomba e ela vai explodir. Conta logo pra ele ou sua casa vai cair. Ô bebê, conta ou sua casa vai cair. Repertório mais gostoso do Brasil, Simão!